A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado, 26 de maio de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front, trazendo música para você, também informação, opinião e descontração até meio-dia, sem falar, claro, né, naquela chutada de balde básica, porque se não der uma extravasada no sábado, depois de uma semana tensa como essa que passou... Bom, aí não sobra mais nada, infelizmente, né? Então, participe, interaja conosco. WhatsApp 45988282828. Facebook Transamérica Foz e arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E se você achava que somente o dinheiro do seu imposto ia parar nas garras de gestores corruptos, olha, lê do engano, né? Eis que surgem as delações da JBS com generosos pagamentos de propinas e distribuição de dinheiro a políticos em campanha para mostrar que a corrupção tem impacto direto até mesmo no preço da carne, né, que você compra pro surrado churrasquinho do fim de semana. E fica no ar uma questão meio que do tipo, o que que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha? Isso, no caso, a dúvida entre o que veio primeiro, se os corruptos que extorquem as empresas ou o dinheiro de empresários que corrompe os políticos. Ou os dois, quem sabe, né, numa relação que certamente vem de longe, né, vem dos tempos em que o Brasil ainda era colônia, mas a realidade do favorecimento, de dar um jeitinho para obter benefícios, não só já existia como prevalecia na relação entre gestores e geridos. Acabar com isso é um processo longo, já dissemos aqui em várias oportunidades. Mas a questão é que, de algum ponto, né, a erradicação dessa cultura, digamos assim, histórica, né, aqui no Brasil, precisa começar. Os resultados, claro, não virão da noite para o dia, né, mas se ninguém der o passo inicial, o fato é que aí sim eles nunca virão. E é interessante puxar aqui um trecho da delação do empresário Joesley Batista, né, no qual ele se justifica dizendo que no Brasil, diferente de outros países, corromper ou ser corrompido é parte do processo para que uma empresa possa crescer. Bom, você que é empresário pode concordar ou discordar, né? Pode até ter histórias para relatar sobre isso ou não. Mas em si, admitindo que isso seja verdade, você, cidadão comum, quer que continue assim para sempre? Porque a quem interessa a manutenção da corrupção no país, se não aos corruptos? O que nós podemos fazer aí no dia a dia da nossa conduta cívica para alterar esse panorama? Porque uma coisa eu garanto, se nós não fizermos nada, não nos restará aí sequer o direito de reclamar, né? Então, mãos à obra, Fronte Transamérica até meio-dia. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido. chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente. Na frente da TV, que é pra te entreter. Que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego e mato de tanto ralar. Acordo pensando, não tenho sossego, nem tempo pra raciocinar. Não peço arrego, adoro que eu chego, se eu fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, e terra. Sem renda, se renda, não, não. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. Quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Música aqui no front, você deve ter visto na televisão ou nas redes sociais, ou pelo menos ouvido falar, né, do pronunciamento feito pelo senador afastado Aécio Neves, do PSDB, sobre seu afastamento indeterminado, né, pela justiça e sobre as acusações de que teria recebido propina da JBS, como no caso da gravação sobre os 2 milhões de reais pedidos para pagar defesa na Lava Jato. Bom, o caso você esteja chegando agora ao Brasil de 2017 e não tenha ouvido o que disse o Aécio, vamos passar para você aí um trechinho, acompanha aí. O fato verdadeiro de tudo isso é apenas um, e devo a vocês essa explicação. Há cerca de 2 meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido, e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho, um empréstimo de 2 milhões de reais, que era o que nós calculávamos teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Aécio Neves, senador afastado e adversário da chapa Dilma Temer na eleição presidencial de 2014, também deu a seguinte declaração. Confira. Não fiz dinheiro na vida pública. Não fiz dinheiro na vida pública. Não fiz dinheiro na vida pública. Aécio Neves, senador afastado, exercendo seu direito de defesa em relação às acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Mas pensando aqui com os meus botões, né? Será que é por isso, né, por frases assim como essa última, que o Luciano Huck e outras personalidades apagaram do Instagram as fotos ao lado do Aécio? Estranho, né? E o Ronaldo Fenômeno vai fazer o que com aquela camisa em que ele dizia a culpa não é minha, eu votei no Aécio? Vai fazer o que? Vai colocar no guarda-roupa e dizer que não serve mais? Caramba, pra você ver aí como, em se tratando de política no Brasil, esse negócio de santidade é complicado, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, não sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Programação musical aqui no Front, e como bem observou o amigo Bruno Zanetti no Twitter, olha, o Brasil não é lugar para amadores, não é mesmo. Presta atenção nessa notícia. Incomodado com os memes que os internautas fazem com suas fotos, o presidente Michel Temer deu uma prensa no pessoal da assessoria do Planalto, né, para que eles tomassem alguma iniciativa. E essa iniciativa, no caso, foi começar a notificar os internautas produtores de memes a respeito aí da violação de direitos autorais quando eram usadas fotos oficiais do Temer tiradas pela equipe da presidência. Ok, usaram um caminho inteligente, né? Já que não podem proibir a livre manifestação, foram em cima da questão dos direitos autorais. Ok. Eis que aí surge o site do PT. Isso mesmo, o site do PT, Partido dos Trabalhadores, e publica um aviso de que está liberando fotos do arquivo do partido nas quais o Michel Temer aparece nas mais variadas poses e caretas, né, para que os internautas possam fazer memes tranquilos sem se preocupar com questões de direitos autorais. Aí eu te pergunto, é ou não é uma loucura, né? Tem até um álbum no Instagram do PT só com fotos do Temer liberadas para memes. Não acredita? Olha só, dá uma olhadinha lá no nosso Twitter agora, estamos postando o link lá, twitter.com/transamericafoz, e a gente aqui se preocupando em falar sério sobre política, né? Brincadeira! música aqui no front. E se você achava que a semana passada já tinha sido maluca, como é que eu posso descrever aí a semana que acaba hoje, né? Descrever como surreal? Sei lá, pode até ser. Esse áudio aqui que eu vou rodar agora é da Jovem Pan AM de São Paulo, está aí bombando na internet. É um diálogo do comentarista Marco Antônio Villa com o deputado Jair Bolsonaro, o bolsomito de uma galerinha aí, né? Tentando explicar os 200 mil reais destinados pelo grupo JBS ao partido do Bolsonaro para a campanha do Bolsonaro na eleição de 2014. Acompanhe. Começaram as eleições em 2014. Sim. Me liga aí, o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sim. Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário. JBS Friboi. Sim. Ok, Vila? Que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar. O senhor não recebeu de volta esse dinheiro depois da posterior? Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, estou tranquilíssimo. Ok? Absolutamente tranquilo. Olha só. Inclusive, eu falei o seguinte: sabe, vocês não querem se tornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva para o gerente, vou pegar 200 mil. Vou para a escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil para cima, dizer que é dinheiro do povo, é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo. Tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT para se coligar com eles, o meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. Aí tua empresa doa tanto, por exemplo, um partido. Tá lá, tá o nome, empresa... Vila, tá. Você estava em que partido, né? Estava no PP. Entrou dinheiro da OS, do partido. Entrou dinheiro da tá. Da Odebrecht. Olha só. E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e do 200, fundo eleitoral, e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tinha recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Não é. Ô, Vila, eu estou falando. Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas o dinheiro que veio para minha conta. O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Friboi. Não é verdade? Vira, originalmente? Vira, o dinheiro que entrou pro partido da Friboi. Quem botou na minha conta foi o partido. Que o dinheiro original era da Friboi. Sim, por isso que eu devolvi. Portanto, é uma triangulação, deputado. Não é triangulação. Não é triangulação. Não é triangulação. Seu assessor disse. Eu aceito do fundo partidário. Sim, mas foi pro partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro se misturou. Esse dinheiro meu que voltou pro partido, meu não, do partido, foi para o deputado. Sim, mas. Porque tinha que ter o carimbo embaixo. Certo. O carimbo tinha que estar embaixo do papel. Sim. Doador originário, Vila. Sim, sim. Entenda isso, Vila. Perfeito. Você entendeu, Vila? Eu entendi, mas o dinheiro saiu, foi do doador, a Friboi. Sim. Foi para o senhor devolveu, falou não quero, mandou para o partido. Tá. E o partido pode ter pego aqueles 200 mil passado para o Pedro, mas pegou outros 200 mil e destinou ao senhor. Pode, do fundo partidário. Sim. Áudio da conversa do deputado Jair Bolsonaro com o comentarista Marco Antônio Villa, da Jovem Pan AM de São Paulo. Paulo, né, nesta semana, durante o programa Jornal da Manhã, com o Bolsonaro explicando aí a questão dos 200 mil reais da JBS, que foram para ele, mas não foram para ele, foram para o partido, que depois você passou para ele, enfim, entendeu? Quer ouvir de novo para entender? Olha, procura ali no YouTube, tá bombando no YouTube e nas redes sociais, bombando mesmo. Até porque é uma bomba, né? Fronte Transamérica, até meio-dia. Progresso. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. O